Brazilian police officer, professional photographer. His natural way in facing injustice opened up prospects of happiness to him. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله Meu nome é Johnny Muga de Chiara. Nasci em 24 de junho de 1969. Tenho 46 anos. Casado, tenho 3 filhos. Em 1987 entrei na Força Aérea Brasileira, onde que acabei gostando aí do militarismo. Em 1992 entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fiz escola numa tropa de choque, trabalhei no COI, no Comando de Operações Especiais, e hoje eu estou no grupamento de Rádio Patrulha Aérea, onde eu faço parte aí por 15 anos. Eu nasci em São Paulo, né? E vivi com a minha família, né? Lembro bem dos meus avós maternos e paternos. Eu tive uma boa convivência com eles. Fui muito feliz na minha infância. Só tenho boas recordações até hoje, né? Sempre vivi num mundo assim de... Eles eram bem católicos, por serem portugueses, né? Meus irmãos vêm aqui me visitar, minha mãe. Infelizmente, meu pai faleceu. أخي حسن كان بحثك عن الإسلام عن طريق الإنترنت. حدثني عن أول مرة وجدت فيها الإسلام عن طريق الكمبيوتر. ماذا وجدت؟ Por eu ser militar e gostar um pouco assim sobre história, sobre conflitos, sobre guerras, e a gente vê na televisão às vezes falando um pouco sobre os muçulmanos, sobre... Não, eles não falam Islã, mas eles falam os muçulmanos, né? Então, através da internet, a gente ia buscar. Eu ia buscar fotos, desenhos, né? E através da internet, acabei conhecendo um pouco sobre o Islã. E um amigo meu também gostava um pouco, a gente chegava a conversar. Então, eu ficava vendo na televisão sobre alguma guerra em algum local. Então, a gente pesquisava por que, que o pessoal está... De anos eles lutam, tem as guerras, as brigas. Então a gente buscava na internet esse conhecimento aí, sem saber que a gente ia conhecer verdadeiramente o Islã, né? Então, e os muçulmanos. Então a gente procurava na internet saber um pouco sobre. Ma abrad shay jadabak ila al-islam. O que mais me chamou, né, a atenção no Islã é sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Simplicidade, ele ensina a gente como se alimentar, como lidar com as pessoas, ser gentil, a vida dele, né, a passagem dele, os ensinamentos, isso me chama muito a atenção até hoje e eu procuro, com esses ensinamentos, tentar praticá-los também. القرآن كان له سبب رئيسي في دخولك إلى الإسلام الحاج حسن أريد أن أعرف ما هي السورة التي أثرت على قلبك Hoje a sura Al-Baqarah ما شاء الله o som a oração me deixa muito tranquilo eu gosto muito acabo ouvindo o começo direto para que é assim que eu faço para decorar né E uma das últimas que eu decorei, a importância do Alcorão na minha vida. Acho que ali é um ensinamento, é a palavra de Deus. Né? Então, o Alcorão na vida do muçulmano é a coisa mais importante. Se não seguirmos o Alcorão, não vamos conseguir ser um bom muçulmano. É a palavra, é os ensinamentos para cada muçulmano. أخي حسن، أنت قرأت الكثير عن الإسلام وعن القرآن حتى وصلت إلى الاقتناع أن الإسلام هو دين الحق. ماذا حدث بعد ذلك؟ O dia da minha conversão para o Islã foi em 21 de abril de 2008, né? Eu lembro bem. E logo que eu cheguei na mesquita, logo que eu já fui descobrindo como que era e como fazia, como seria para se tornar um muçulmano, que teria que, é um dos pilares, fazer a shahada. Em poucos dias eu já tinha Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Abdullah Rasulullah. Já de imediato eu me converti. Inshallah, o dia da shahada é um momento como você tivesse nascido de novo, né? Quando você está lá pronunciando as palavras que você... Eu, quando estava fazendo a shahada, não sabia nem falar o árabe, né, direito. Acompanhava Sheikh Abdul Hamid naquele momento, né? Conhecendo algo novo dentro da minha vida, né? E a explicação assim, do momento é inexplicável. Não tem palavras para descrever esse momento, naquela hora da shahada. اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع ستزهر الدنيا ربي. في زمن المعلومات وفي زمن الانترنت كل العالم يستطيع التعرف على الإسلام، ولا يوجد هناك عذر بالجهل أبدا، ولكن الفرق بالمشيئة والاختيار. أخونا حسن هو اختار الإسلام، يقول الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Tive a oportunidade de ver a ação do Islã na vida do Hassan. O quanto que o Hassan cresceu como ser humano, como ele se tornou um pai de família melhor, exemplar nesses 10 anos, com o que ele aprendeu com o Islã. É muito prazeroso para mim ver isso. O Hassan, que eu conhecia 10 anos atrás, era um homem bom, mas que... gostava da felicidade e achava que a felicidade estava na alegria dos momentos de se beber, sair com os amigos. São inúmeras, né, as mudanças que você passa a ter conhecimento através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dos seus ensinamentos, o que é uma boa conduta para o ser humano, para o muçulmano. بعد نطقك للشهادة كيف كانت ردة فعل زملائك في المهنة؟ ماذا قالوا؟ É engraçado que no começo até que você fala, as pessoas ficam meio assim, né? Eles veem o Islã, infelizmente, com outros olhos, né? O Islã é conhecido como um terror. Mas com o passar do tempo, eles, através das atitudes, do que você vai falando, do que você vai mostrando, as brincadeiras diminuem um pouco, mas de vez em quando um ou outro acaba brincando um pouco, fazendo um desenho engraçado, né? Mas é tranquilo, apesar das brincadeiras são tranquilos, eles acabam com isso conhecendo o Islã verdadeiro, que não é como eles veem, eles conhecem, da forma que a televisão passa, às vezes distorcida. هل يضايقك أن تقول للناس نعم أنا عسكري برازيلي مسلم. Eu não sinto dificuldade, eu não tenho vergonha de falar que eu sou muçulmano, né? Eu vou nos lugares, às vezes tem lá sua religião, muçulmano, né? As pessoas têm que conhecer um muçulmano, que através da minha atitude elas vão conhecer se é bom ou se é ruim. Elas vão ver que é diferente. Como eu ser policial, às vezes eu falo para as pessoas que eu sou policial, elas falam, mas você é policial? Porque geralmente policial é bravo, é tudo, né? E é como o muçulmano, você pensa que é uma coisa, mas na verdade não é. É voltado para a área de busca e salvamento e resgate de pessoas em locais de difícil acesso. Tenho lauras também dentro da Polícia Militar, como a laura de mérito pessoal, que são 5 graus. Começa com 5, 4, 3, 2 e 1. Essa aqui é uma de segundo grau, faltando só uma para mim, que a única diferença aqui, ela vem com um couro branco, é a última. E essa barrinha aqui, que são 10 anos dentro da Polícia Militar, sempre prestando bons serviços, nunca tendo nenhuma alteração. Então aqui, fora esses cursos aqui, eu também tenho outros, porém dentro, né, do uniforme só podem ser colocados 3. Então eu tenho curso de tripulante, curso de mergulho, entre outros, para assim estar sempre preparado e estar podendo auxiliar e ajudando as pessoas, assim como eu estou no Islã, aprendendo e poder praticar a boa ação e estar ajudando sempre o próximo. الكثير منا عنده هوايات وهذا شيء جميل جدا ولكن الأجمل أنك تستخدم هذه الهواية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتكون في سبيل الله مثل ما فعل أخونا حسن استخدم هوايته في التصوير في إظهار صورة الإسلام الحقيقية وعلى فكرة هو عنده صورة في الحج ما شاء الله تبارك الرحمن فازت هنا في البرازيل وممكن أن تكون هذه الصورة هي دعوة إلى الله عز وجل Meio que semi-profissional, já trocar de lente, aí eu fui aprendendo. Então eu fui desenvolvendo, através desses anos aí, o olhar. Nunca fiz curso, né? Já tenho foto premiada, né? Gostaria de fazer curso, mas às vezes o curso é um pouco caro, então eu não tenho essa possibilidade. Às vezes o tempo também. Inúmeros muçulmanos indo lá e ajudando, né? E aquilo lá ser retratado, ser fotografado, né? Ele achava que essa era a verdadeira felicidade. E no Islã, ele conheceu um mundo diferente e foi se lapidando, até chegar ao ponto dele fazer o Hajj, se tornar um Hajj e voltar ainda melhor de lá. Então, não dá nem para descrever. Lá no Hajj próprio, eu falei também, né? Porque não dá para você descrever o Hajj, essa emoção, e se você falar, a pessoa não vai sentir igual você sente dentro do seu coração o que está acontecendo. Não tem nem como eu falar dessa emoção, da fé dos irmãos que estavam lá junto, todos reunidos ali, em um prol, em uma causa. E eu fico pensando se o mundo inteiro se ajuntasse de uma certa forma, como é feito o Hajj inteiro, né? De todas as fases, seria um mundo muito melhor, né? Mudou, ele se tornou mais compenetrado no Salat, nas leituras do Alcorão antes do Salat. Então, esses detalhes chamam a nossa atenção. Você vê o quanto que é edificante para uma pessoa estar fazendo esse pilar, né? Tá cumprindo esse pilar. Apesar da dificuldade aqui em São José dos Campos de não termos assim, um sheik que fala português, às vezes na rutba de sexta-feira também, às vezes só tem o árabe, a gente sai e eu fico meio um pouco triste porque eu não consegui entender nada e não consegui absorver mais porque daquilo que eu gostaria de absorver. Bismillahirrahmanirrahim Iza janazullahi wal fat وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اسْتَغْفِرْ لَكَ تَوَّابًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ماشاءالله ماشاءالله تبارك الرحمن. Sim, eu acho que esse será o dia da vitória em que todos nós juntos, aí vai ser um orgulho, todos, a nação, o mundo todos se tornarão muçulmanos novamente, porque já nascemos muçulmanos. Então, esse acho que é o dia da vitória, onde que todos reunidos estarão juntos. Alhamdulillah. الآية التي تأثر بها أخونا حسن هي في سورة النصر، يقول الله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أتمنى أن نكون الآن في هذا العصر نعيش والناس يدخلون في دين الله أفواجا، كما دخل الناس في عهد النبوة عندما دخل الناس إلى الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا في فتح مكة. الإحصائيات الأخيرة تقول أن أكثر مواليد العالم الآن يسمون باسم محمد. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفتا صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة سعى. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفتا صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة.